desaparece antes das três. Os bêbados da madrugada acordam cedo pra entrar na fila da padaria. Uma sacola de pão dormido, uma cachaça por debaixo da jaqueta. Eu saio pro trabalho, da esquina você grita que já vai entrar. Nos churrascos de domingo lá em casa, você aparecia com seus filhos e me dizia que em breve tudo iria ficar bem quando vocês saíssem de Contagem. Mas fugir de uma cidade não é nascer de novo. Eu juro que eu tentei te avisar. Eu juro que eu tentei te avisar. Meu vizinho sem nome, saí de casa e você veio se despedir de mim. Seja feliz com a sua esposa e jamais se esqueça. Aconteça o que acontecer, nunca volte para o mesmo lugar. Sempre que eu viajo pra São Paulo, um ônibus passa na nossa esquina. Da janela eu tento te encontrar, mas o bar já não existe mais. Eu espero que você tenha nascido de novo, de não se lembrar de mim. Meu amigo sem nome, máquina te conquiste. Sabe, o meu medo é esse, é que a máquina conquiste a gente.